meuscds.com. Eita! Isso é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil. Sertão Araújo! Volta ao céu! Longa essa história! A minha vida estava no lugar, ou tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi, esclareceu o que era verdadeiro em mim. Ou de repente foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. Nossas loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato, com espelho fumaçado em um recanto seu. Duas paixões de contos literários, você é Julieta, eu sou Romeu. Amor proibido em sigilo, o que faz bem? Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Não para, por favor. Eu tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério? Se existem sentimentos, não é adultério. Você sempre soube que já tinha alguém. Não venha com chantagens me fazer revelar. Não venha com chantagens me fazer revelar. meuscds.com. Pizzaria cantinho da mistura. Aconteceu, a minha vida estava no lugar, ou tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi, escureceu o que era verdadeiro em mim. E de repente foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. Nossas loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato, com espelho fumaçado em um recanto seu. Duas paixões de contos literários, você é Julieta, eu sou Romeu. Amor proibido em sigilo, o que faz bem? Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Não para, por favor, eu tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério? Se existem sentimentos, não é adultério. Você sempre soube que já tinha alguém. Não venha com chantagens me fazer revelar. Não venha com chantagens me fazer revelar. Oh, isso é mais um repertório que vai conquistar o Brasil. Teu Araújo, hein?